Coronavírus em xeque, o risco da desinformação. Olá, eu sou Mariana Ginter, professora do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco, e vou fazer hoje um balanço sobre a desinformação científica que nós enfrentamos desde o início da pandemia da Covid-19, trazendo as principais fake news que circularam nas redes sociais nos últimos 5 meses e que foram desmentidas aqui no programa Coronavírus em Xeque. Desde o início do nosso programa, venho falando sobre as promessas de medicamentos contra a Covid sem eficácia científica comprovada e com grandes efeitos colaterais. 5 meses depois, seguimos, infelizmente, tendo que bater nessa mesma tecla. O trio cloroquina, azitromicina e ivermectina continua fazendo parte dos receituários de muitos médicos, dos protocolos de saúde oficiais e da propaganda maciça, representando um enorme perigo para todos. Mas nem só desses medicamentos vive a desinformação científica em torno da Covid. Receitas caseiras de tratamentos como inalação de água oxigenada, irradiação com raios UV e, mais recentemente, a injeção de ozônio foram constantes durante todo esse período. As máscaras, equipamentos tão importantes para a proteção individual, foram alvos das mais diversas fakes. Até a possibilidade de acidificação do sangue por conta do excesso de gás carbônico nas máscaras foram exploradas para atrapalhar a proteção da população. E quanto maior a pressão para relaxar o isolamento, mais fakes surgiram, como a de que a luz do sol mata o coronavírus, ou que basta nos alimentarmos bem, bebermos bastante água e ingerirmos suplementos vitamínicos que estaremos livres da Covid. Declarações da OMS retiradas de contexto, como a de que assintomáticos não transmitiriam Covid, notícias falsas sobre a redução do número de pacientes internados nas UTIs, e ideias absurdas como a de que deveríamos nos expor para atingir a imunidade de rebanho, contribuíram para a desinformação e o relaxamento das medidas de segurança e isolamento, que nunca foram adequadas ou eficazes nesses quase 6 meses em que estamos enfrentando a Covid no Brasil. Quanto mais estudos científicos são desenvolvidos, mais informações temos sobre a doença. Já sabemos, por exemplo, que o vírus pode ficar em suspensão no ar por várias horas, o que torna as atividades em ambientes fechados ainda mais perigosas. Sabemos também que crianças e adolescentes também podem se contaminar, transmitir e apresentar sintomas graves da Covid. E que tanto os medicamentos quanto as vacinas precisam passar por várias fases de testes, in vitro, em animais e em humanos, para poderem ser utilizados com segurança na população. A pseudociência nunca esteve tão presente quanto nesse momento. E nosso trabalho para combater a desinformação nunca foi tão necessário. Coronavírus em Xeque, uma iniciativa da Rádio Universitária Paulo Freire, da Universitária FM, do Observatório de Mídia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.fpe.br.